Te segura que é hora de endoidar. Te segura que é hora de endoidar. Com o show que o DJ Thiago Digital vai comandar. Vaci, bota essa morena pra chorar. No contrabaixo tem ele, tem Massimozinho. Dani Boy, chora nessa guitarra. Na percussa tem Belton. E a metaleira mais afinada do Brasil. E Kelmy faz aquela viradinha que ficou famosa, painho. Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de santo e de santa não tem nada. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. E bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou ela excitada. E então danada, afoga essa mágoa. Relaxa que essa noite essa cansa de pentar. Então senta, senta e concentra, experimenta, remexe gostoso que a sala arrebenta. Fica fomenta, empina e senta, e devagarinho, mas aqui tu representa. Senta e concentra, experimenta, remexe gostoso. Thiago Digital, o verdadeiro. Ele se traiu, eu gosto tanto da fuleiragem. Eita, caralho. Vem, Marcia Filipe. Ui. Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando o som do batidão toca a corneta. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, cai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Do paredão. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. E yeah. Oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Tiago Digital, o DJ mais contagiante do momento. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e vira, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack Siroc, chantão. Olha o bode do paredão, o grave vai bater. E quero ver bombo mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bombo mexer. Tiago Digital. Tiago Digital. Virando todos os ritmos. E você? Você não para de dançar. Bote a som, vim pra dançar. Só dançar, só dançar. Me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. Só dançar, só dançar. Me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. Só dançar, só dançar. Me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. Só dançar, só dançar. Me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. Sim, sangue bom. E não é qualquer um que vai borrar o seu batom. Encanta todo mundo com seu jeito de olhar. Mas se achar que é fácil, vai ter que pedalar. Só que joga o cabelo, eu fico de joelhos. Que faz enlouquecer quando usa batom vermelho. Não vai não, irmão, e não vai dar em nada. Eu nunca vi ela beijar ninguém na balada. Ela é pintada com colete à prova de lábio. E na ponta da língua essa resposta decorada. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar, só dançar, só dançar, me deixa. Hoje eu só vim pra dançar. DJ Tiago Digital. O DJ que é pressão total. Ressaca de saudade. Rodinho do paredão. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Da minha vida você não merece saber. E mais se o seu telefone tocar,

principal. Você me perdoou e agora tá passando mal. Te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo. Mas você se acha descongelada do deserto. Agora tá humilde, querendo o meu perdão. O mundo é uma roda gigante que planta maldade e cala em solidão. Ora você vem se acejando e todo mundo joga a mão. Só que não, que virou e perdeu a vez. Vai pagar tudo que você me fez. Vai pagar tudo que você me fez. Virou e perdeu a vez. Virou e perdeu a vez. Vai pagar tudo que você me fez. Virou e perdeu a vez. DJ Thiago, o estilo que virou mania no Pará. Você partiu meu coração, ai. Mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o que, ai. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar um pouco? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu soterrou. Tô na vida de solteiro, preparado pro gato. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só nós, um pegou. Pedacinho. Esquecer não foi problema, o problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Se vinda encontra a vizinha de cima, na terça encontra a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado, é dano e esquema nem dá pra contar. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então. O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Existiria a gente. Na verdade tenho que te agradecer. Palmas, palmas, palmas pra você. Essa Felipe, manda uma boa. Palmas pra vocês. Sei que você chora, mas não sabe o quanto eu já chorei. Sei que se arrepende, quer ainda apagar as besteiras que fez. Joga essas flores no lixo, guarde suas desculpas. Seu amor não deu certo entre a gente, não tenho culpa. Felizmente, seu pé na bunda me empurrou pra frente. Se não fosse isso, existiria a gente. Na verdade, tenho que te agradecer. Palmas, palmas, palmas pra você. Seu pé na bunda me empurrou pra frente. Se não fosse isso, existiria a gente. Na verdade, tenho que te agradecer. Palmas, palmas, palmas pra você. Suas desculpas. Seu amor não deu certo entre a gente, não tenho culpa. Felizmente, seu pé da bunda me empurrou. Dali, DJ Thiago! Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração.

É o bonde do TT, ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas é um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay, e eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Ai, que vontade de ir pra praia. Já passou. DJ Thiago! O verão está chegando pra praia desse geral. As novinhas tão dançando, descendo de fio dental. Olha que mina gostosa. Que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Olha que mina gostosa. Que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho ding ding. Imagina ela fazendo um quadradinho ding ding. Imagina ela fazendo o quadradinho ding ding. Imagina ela fazendo o quadradinho ding ding. Ai, que vontade de ir pra praia. Já passou. Está chegando pra praia desse geral. As novinhas tão dançando, descendo de fio dental. Olha que mina gostosa. Que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Olha que mina gostosa. Que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional. Imagina ela fazendo um quadradinho ding ding. Imagina ela fazendo um quadradinho ding ding. Imagina ela fazendo um quadradinho ding ding. Dali, Thiago! É Delano, tá ligado? É Delano, tá ligado? É Delano, tá ligado? Todas novinhas, essa é especialmente pra todas as mulheres. Vem no pique, se envolve na dança. Quero ver todas elas no remexe-mexe. Mais uma pra todas novinhas, mais uma pra todas as mulheres. Vem no pique, se envolve na dança. Quero ver todas elas no remexe-mexe. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe, em cima ela desce. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe, em cima. Mexe. Ela sobe, ela desce. Então mexe, remexe. Na batida ela sobe, ela desce. Vai sensualiza, com a cinturinha. Que maravilha. Tô jogando pra baixo, pra cima. Vai, vai sensualiza, com a cinturinha. Que maravilha. Tô jogando pra baixo, pra cima. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe, em cima ela desce. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe, em cima ela desce. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Vem, é a Delano, tá ligado? Parará, parará, parará, parará. Essa é especialmente pra todas as mulheres. Vem no pique, se envolve na dança. Quero ver todas elas no remexe-mexe. Mais uma pra todas as novinhas. Mais uma pra todas as mulheres. Vem no pique, se envolve na dança. Quero ver todas elas no remexe-mexe. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe, em cima ela desce. Mexe, remexe, remexe, mexe. Embaixo ela sobe. Ela sobe, ela desce. Então mexe, remexe. Na batida ela sobe, ela desce. Vai sensualizar, com a cinturinha. Que maravilha.

gente numa raba like fire. Sabe, super de goio, uma la la la la la. Sabes tu, eu lo sei, oh. Thiago Digital, o DJ mais contagiante do momento. Vem, meu performático! Top DJ Thiago Digital!